Saber divulgar fã. Sou o deputado dessa novinha. Porque quem entende que nós é piada diz: nós quer é putaria, nós quer é putaria. Nós quer é fumar maconha e comer puta todo dia. Nós quer é putaria, nós quer é putaria. Nós quer é fumar maconha e comer puta todo dia. Novinha gostosinha do rosto lindo, falou que eu vou conhecer a família dela no domingo. Quando eu ia namorar, o WS me chamou. Puta que pariu, ali já cê arrumou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Quando eu ia namorar, o WS me chamou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Sou o deputado dessa novinha. Porque quem entende que nós é piada diz: nós quer é putaria, nós quer é putaria. Nós quer fumar maconha e comer puta todo dia. Nós quer é putaria, nós quer é putaria. Nós quer fumar maconha e comer puta todo dia. Novinha gostosinha do rosto lindo, falou que eu vou conhecer a família dela no domingo. Quando eu ia namorar, o WS me chamou. Puta que pariu, ali já cê arrumou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Quando eu ia namorar, o WS me chamou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Puta que pariu, ali tu cê arrumou. Saber divulgar fã.